Para ingressar, ele mantém o Vitamar Quebec, piscina 7. Passado em Omba 28, contato radar passou por temporal, está mantendo nível 110, vou ir na proa de Mari para efetuar a chegada, chefe do ponto ideal desse lado. Desce para o nível 050, Omba 28. 35627, muito boa tarde, prossiga. Autorização nível 170 para Aracaju. Juliette, 4127, mantém uma escuta aguarda, por gentileza. 4127, gente, vai manter a posição e vai aguardar? A gente está tendo uma obra no pátio principal e por questões de espaço, enfim, segurança, o senhor vai ser autorizado, quando autorizado, taxiar até através do meia dúzia e lá vai seguir o follow. Então, por gentileza, mantém a posição, temorável da sua companhia, livrando o pátio. 4-1-1-2. Tenor Quebec atenta a esteira de turbulência do Embraer. O vento 1-0-0 graus, no 2 não está livre. Aerocolégio no 7. Seu plano está previsto para as 17h47, eu só recebo o plano 20 minutos antes. Assim que eu receber, eu pago a autorização do senhor, ok? Sim, muito obrigado. Completa final, chame a torre, 118.95. 195, boa tarde, 4-4-3-2. Boa. Tinder Papá, muito... Boa tarde, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 01 no pátio 3. Fique atento ao tráfego da passaria do Materre, ok? No pátio 3. Passaria do 2262, mas quanto tempo para iniciar o táxi? Também Quebec, decolada 08, direita, corrida X, controle 119.8. Direita 7, também Quebec. Oi, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, autorizado final do 97, reporte na vertical da RMAC, negar 1-0, 1-0. Reporte na RMAC, avisar com a Civis, o Kilo Otávio. Mike Serra Golf, informe quando possível seu estimado de pouso. Estimado o pouso naquela localidade é o 1805. Copiado, 1805, vamos direto. Grato. Controle Salvador para Matango, Vitor Mike Quebec, de Colônia, se escuta. Direto, Mike Quebec, mantenha o número peito correndo o axé, informe no Pará da Barra. Número peito, informe no Pará da Barra, Vitor Mike Quebec. Calibre pouso, piscina 0, vento 0, 8, 0 graus, 2, 0, 9. Calibre pouso na 10, 4, 4, 6. Nível 200, sou da cola da 10, cumpro o perfil da saída Arbo após direto Vitória da Conquista. Após a decolagem em curva direita, aciona 5531 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Conta já mais correto, me chama quando pronto para o push no 4. O azul 4-1-1-2, após a passagem do tráfego da companhia, vai ingressar no Juliette, vai manter posição no meia dúzia e atentar para o follow. Gente, após o tráfego da companhia, essa Juliette mantém posição no meia dúzia, aguardo o follow no azul 4-1-1-2. Para o táxi, passarei do 2262. Passarei 2262, estou autorizando até a saída do pátio 3, ok? Passo na pena, gente, passarei 2262. O Juliette de Papá foi reposicionado, posição é 02 no pátio 3, fica atento ao sinalizador. Quebec agora? Saída 2262 vai ceder passagem ao tráfego da Azul que está ingressando na Juliette, ok? Após a passagem do mesmo à sua frente, você vai seguir em frente em Índia e Alfa. E quando no ponto de espera, 118.95, altímetro 1010. Sente passageiro 2262, dando passagem pela Azul após Índia e Alfa, 118.95, no ponto de espera, 2262. Vou na proa de Itape para chegada, Mari. Chamo no ponto ideal desse dano. Pista na 7, vento 080 graus, 189. E pode no 7 andar? Confirme parte, por gentileza. Pode pouso. Parte 5? Sim. Torre, boa tarde, Azul 4065, ponto 010, pronto. Ele mantém, Azul 4065. Ali mantém, 4065. 5, tramo pouso. Corre agora 118.95 graus, sou 20 quilo delta. Corre Salvador, boa tarde. Papatango, 20 quilo delta, está agora mantendo, passando 2.000, descendo a 1.500, visual com campo. Sim, já bota na rotatória, 20 quilo delta. A mantém a prova da rotatória, 20 quilo delta. Azul 4462, no solo azul 1, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Umba 28, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 0. Desce para 3.000 no 0 no 0 no ajuste, Umba 28. Quatro, 462, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Vitor Clodel está na rotatória. Prioridade final do ano 7, reporte na vertical da RMAL. Vitor Clodel. Confirma, Vitor Clodel? Parceria 2262, ponto 0.0. Ali mantém, parceria 2262, pista no 0. Ali mantém 2262, ponto. Vai confirmar para o Vitor Clodel, tem informação? Reportar na vertical da RMAL, está autorizado final do ano 7. Autorizado final do ano 7, Vitor Kilo Delta. Kilo Romeo Oscar, no solo azul 3. Autorizado backtrack. As divisas de liberação da pista, Vitor Kilo Delta. Correção, Kilo Romeo Oscar. Até agora recebi um no meu pé, Vitor McQuebec. Mantenha condições visuais, frequência livre da presente, tenha um bom voo. 19.84.065. Xené 6314, desça para o nível 050. 050, controle Salvador, boa tarde, Azul 4065. Boa tarde, Azul 4065, contato radar, só para o nível 340, autorizado Leda. Autorizado a presente proa de Leda 4065, sobe para o 340. 4462, ingressa via Juliette para o 03. Vitor Kilo Delta, no solo 15, autorizado, táxi até a parte 5, baixa até na frequência livre. Contato radar na decolagem, no perfil da saída aro, vou subir para o nível 180. 180, em acessão na saída aro, passarei no 2262. Umba 28 está autorizado ao final do ILS XG, é o número 2 na aproximação, desça para 2000 e informe no localizador. Autorizado, final ILS, desce para 2000, reportará estabilizado. Umba 28. Na 6314, desça para 3000 pés, o ajuste no 010. 3000 pés, 4010, hoje na 6314. Gilete, Índia Papá, prossiga. Bom, checando aqui no meu FTN, está previsto aos 17h55, Papapá, Juliette, Índia, Papá. Assim que eu receber o plano com o transponder do centro, eu pago para o senhor, ok? Eu só tenho o FTN aqui, a previsão. Quem passa para mim essa previsão é a sala IES. Aí eu recebo, quando eu recebo essa previsão aqui para mim, é sinal que já foi publicado para o centro e para a sala IES. Acredito que não vai ter nenhum problema não. Assim que chegar, eu pago para o senhor. Em mais uns 7 minutos. Obrigado. Ok. Xané 6314, reduza para 2109, número 3 na aproximação. 2109, reduza para Xané 6314. Papatango Romeu Golf Vitor, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o A050, transmite ao curso do localizador. Ah, curve à esquerda, 000. 050, curve à esquerda, Romeu Golf Vitor. Entende, para o A050. Só o 5627 da trip, autorizado para Aracaju, 190 ao nível, decola da 10, saída por Cajama, direto Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5564 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Chama quando totalmente próximo para o push no pátio 3, trip. Camarada. Paulo Salvador, boa tarde. O Xanéa 6327 tem que ter informação ótima. Autorização em Del 220, negativa em Rádio. Estabilizou o final, voo no 87. Voo no 807, uma milha para o externo, torre 1895, seu motor. 1895, grato, voo no 807. O Xanéa 6314, vetoração para a sequência. Proa 030, que é o localizador, desce e mantém 3 mil pés. Ok, desce para 3 mil pés, mantém para o 030, né? 63 no passo, limitado pelo localizador. O 62 é sem acionar, quando lá vai acionar. Afirmativo, siga as instruções da entrada, eles estão cientes, ok? Pode, obrigado. Xandai 6304, tráfego esquerda para o 9. Esquerda 3 horas, 5 milhas, com deslocamento nordeste, cruzando 4.500 desse para 1.500 pés. É um papal para ter um 4. É 3 horas 4. Xandai 6304, para o localizador, curva direita para a 070, informe estabilizado, desce para 2.000 pés. Direita 070, desce 2.000 pés, porta de estabilidade localizador, Xandai 6304. 240, seu copia ou solicita coordenação? Copia, 240 para Ilhéus, é 327. Está autorizado para Ilhéus, nível 240, seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da AEL, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5544 no transponder, 1198 controle. Autorizado, então, Ilhéus 240, vai decolar a 10. Pega a pessoa da El, depois boa Leda, Leda e El. Transponder 5544 e controle 198, continente 6327. Cotejamento correto, chama quando pronto para o puxo no 01. Vai chamar 6327. Dado. Pronto, 4, 321. Está autorizado para Brasília, 320 nível. Só vai decolar na 10, vai cumprir o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Após decolagem, curva à direita. Aciona, prossegue via Pesdulu 17. Aciona 5553 no transponder, 1198 controle. Está de voo no 396, identifique, chegada mar e desça para o nível 050. Controle, o Xandai 6304 está reduzindo um pouco mais, então para o tráfego à frente. Direto, o Xandai 6304. Lua 22, departamento externo, trem baixado e travado, que negar 1-0, 1-0. Confere. 6304, qual aumentou o espaçamento do tráfego à frente? Coração, curva esquerda na prova 040, forma estabilizada. Esquerda, prova 040, ponto estabilizado, Xandai 6 no 4. Sete, 07, nas aulas 24, direita, seu aluno, 21, decimal 9. Direito é 1219, gol 1807. Ah, gol 1807, livrou. 1807, boa, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Via Alfa, vai manter antes da Juliette, gol 1807. Rumpa 28, marcador externo, tem pouso baixado, travado de visual. Rumpa 28, avistado, livre pouso, pista na 0, vento 0, 90 graus, 20 nós. Avistado pouso, rumpa 28. 63, no 4, estabilizou na final. Agora no localizador, o Xandai 63, no 4. Completa final do procedimento, Xandai 2 Salvador, frequência 118.95, tem um bom pouso, Xandai 63 no 4. 295, 63 no 4. Salvador, 35.241 para posicionamento. Com 241, autorizado, posicionamento de táxi. Vou Romeu Juliette, Gol 1807. Gente, Gol 1807, vai manter a posição e vai aguardar. Ok, a aeronave da companhia está sendo patrulhada até através do 612 para quando lá acionar devido a obras no pátio. Mantenha a posição e aguarde. Gente das obras e vai manter a posição 1807. Oscar Mike Tango, foi direto para a rotatória, chame no ponto ideal descida, o ajuste 1010. Chegou Oscar Mike Tango, o senhor propõe agora a mudança para instrumento? Suba para 4 mil pés, Oscar Mike Tango, vou ir na proa da posição pelo, para efetuar a chegada. Bom, filho. Vimo. Romeu, Mike, Sierra Golf. Chame o centro Recife, frequência 1288 e alterna 133.25. Papa Tango Romeu, Golf Victor, chame agora a Torre Salvador, frequência 1118.95. Sente, Romeu, Golf Victor. Joker 06, boa tarde, essa é a minha identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Aí, Romeu, Golf Victor, 30 final da na 7, aporte na vertical do animal, que nega 1-0, na 0, vento para cheque, 090 graus, 159. Sente, vou seguindo para 1-7. Para baixar de checado, Xenere 63 no 4. Sente, agora a pista livre, Xenere 63 no 4. 3 no 4. 21. Uma 28 no solo, 28. Cuidado esquerda, via hotel, mantenha e me escuta até o corte para um fight militar. Trip 5241, não confirme estimado para início do push. Ok. Prossiga, passarei 2262. Solicita 140 como final, senhor. Passarei do 2262, autorizado, final 140. Eu ativo 140, quando possível voar direto com o quinto, senhor. E 5446, boa tarde, acione a identificação, chegada a MAN, desça para o nível 060. Identificou, desce 060, PT 5446. Informa que perdeu contato com o centro da Recife. No 396, está autorizado a final do ILSPC REC, desça para 2 mil pés, o ajuste 1090, informe no localizador. Estou autorizado o X-Ray, está 10 com 1010, 10, 2 mil. Graus 209, segue track. Entra, vai estar travado. Romeu, acho que o Mike Tango, o senhor solicita o procedimento completo ou a final do procedimento? É só a final. Se puder decorar até a posição que eu a gente está sem a casa aqui com essa posição. Então, o Mike Tango está sob vetor, foi com a proa 255, limitado pela radial 300 do VOA de Salvador. Proa 255, limitado a 300, radial de Salvador. O Mike Europa, ponto de espera. Vai chamar a torre na frequência 18 quê? 1895, comandante. 1895, obrigado. Solo Salvador, FM 314 na Alfa, boa tarde. É 314, muito boa tarde. Vai prosseguir via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. Alfa, bota ali antes da Juliette, minha 314. Gol no 807, condicionado ao tráfego da companhia. Após a passagem no mesmo, ingressa via Juliette para o meia dúzia. Após o tráfego da empresa, via Juliette, meia dúzia, gol no 807. Ou Xané 6327, condicionado. Após a passagem do tráfego da Gol, a retaguarda está autorizado push no 01. Paciente, após a passagem do tráfego da Gol, autorizado pushback na 6327. Golf Vitor no solo, 6-1, autorizado backtrack. E tá com o pedal 5. Ok, você tá na frequência dele. Passarido 2262, chama agora o centro do Recife, frequência 1288 e alterna 133.25. Douro 649, ponto espera, pronto. Boa tarde, meu nome é 49, autorizado a linha de colapso no 0.090 graus, 209. Livre a linha de decolada 10, gol no 649. Outra pushback acionamento? Autorizado, chama quando o táxi, trip. C5446, da presença, foi direto do Duna, desça para 2000, ajuste no 00, informe estabilizado na final do processamento. Direto do Duna, desce 2000, no 00, 5446, reportando. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, está autorizado para Aracaju, nível 210, decola da 17, sai da Puca e jama direto após decolagem, curva esquerda. Correção, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5563 no transponder, 1198 controle. Para acionamento de táxi, chama a torre em 118.95, pessoas a bordo, por gentileza. Juliette, Indy, Papá, na escuta? Na escuta, Papá. Tático, se encontra a pista que decola? Já possui essa autorização, vamos à cópia? Está autorizado para Aracaju, 190 ao nível, decolada 10, sai da Puca, Aracaju. Puca, Jamo, direto Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5570 no transpondo, 1198 controle. Cotejamento correto, chame quando pronto para acionamento de táxi. Ah, o papá. Ah, não, Juliette, eu anotei a 3, mono 4. Seu gate é o 02, assim que a aeronave da companhia desconsidera, você vai manter a posição e vai aguardar. É, manter a posição aguardando, não sei se eu também é a 3 ou no 4. Tendo da presente, o nível final 220, é possível? Autorizado final 220. 22, obrigado. Salvador, Grife 5241 para o táxi, com POV de 54, 4 horas e 30 de autonomia, virando Monte Claro. Mexe, Metax, Papá, Hotel 2. 13, após eu seguir o Fokker 100 da Avianca, ok? Rede, veja a frente do 3 da porta, segue o Avianca, 5241. O altímetro marca 1010, depois o segue o Avianca via Índia e Alfa. Rede, após a localizador Campo Vista 1396. Gol no 396, complete a final do procedimento, chame a torre 118 decimal 95. 95. Sinal 95, altimetro marca 1010, tem bom voo 6327. Beijo de alfa, ponto 0, 1095, 1010, 6327. 010. Para 3000, estado no 010. Trono no 3 azul. Oxalé 6314, vai subir passagem na TR da tripla esquerda após ingresso a Juliette pro 02. Negativo, observar a tripla à nossa esquerda após portão 2634. Ligar o LS, pode checar. Zona 396, avistado livre pouso, pista na 0, vento 1, 00 graus, 209. 209, vai. É, livre pouso na 10 é 100 com 20, é isso? Agora 110 com 18. Obrigado. E informação para a base. Motorista 32, Monsete, identifique chegada bom, pista para o nível 060, redução para 259. 327, professor, ponto 0 da 10 para o nosso. Para 259, número 5 na próxima parte. Afirmativo, o controle pediu para despenhar e pedir para reduzir. 0 está autorizado, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Brit. Após decolagem, curva à direita, Zulu no meia, Bravo até o Zulu 13. 5542 é o transponder, 119.8 é a frequência do controle. Sari, Papa Romeu, informe, máquina informe, nascendo identificação, chegada bom, pista para o nível 070. Autorizado, informe, máquina informe, está presente para o VOR, informe quando visual para a mudança de regra. Confirme, por gentileza? Xanem A3 no 4, passando para o sinal TIP aqui na interseção a é um pouquinho mais na frente, me facilitar nosso acesso ao portão 2. Só um minuto. TIP está na escuta? Pista para 2000, informe no localizador. Pista para 2000, informará no localizador, já fizeram. Casa, o sol da Altrip, obrigado. Chama na interseção, Babá, Hotel Delta. Prossiga. Quer dar presente, a gente está estimado em pelo 1748. Confere, comandante, o senhor vai seguir como número 7 para pouso, temos 309 à sua frente, instrumento. O senhor vai fazer o procedimento como número 7. Está sendo o bom, número 7, posicionado. O atraente. Gol no 649, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternado 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Do Duna, estabilizado 5446. Estamos no Duna, completa a final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, 5446. Salvador, boa tarde, trip 5446, passou do. Trip 5446, continua a aproximação, agora a pista livre, que é legal no 0 no 0. 5446. Solo 396 no solo 41, direita, solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, gol. Solo 396. Gol 1396, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, gol 1396. Gente, mantenha a posição, número 2 para decolagem. E aumenta, incrementar a velocidade até o marcador externo? Vai manter 125 nós. Certo, mantenha 125 até o marcador externo, o Joker 06. Voo 9280, redução para 210. 210, nós reduzindo 9280. Meia 3-2-1, está autorizado. Posicionamento, chama táxi. Livre, chamada para o táxi. 6-3-2-1. Livre, pouso, 5-4-4-6. Três, dois, sete, decolar 242, controle 119, decimal 8. 198, né? 327. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6327. Xané 6327, contato radar, só para o nível 240, está autorizado Leda. Está autorizado Leda, 240, 6327. O Acama Guitango aqui, ele mantém 3. Oscar Mike Tango, mantenha 3 mil pés e apresentou o seu limite, novo limite agora é o localizador. Mantenha pro, você vai ter mais 3 tráfegos na sua frente. A gente vai aguardar o Oscar Mike Tango. Então, através do gate meia dúzia e atentar ao follow-me, onde vai guiar o senhor até o 08. Ok, ingressar a Juliette, através do meia dúzia, atentar ao follow-me, vai nos orientar até o 08, vamos ter jogamento. Xanero 6327. Se possível, pode coordenar com o centro o nível 180 como final, senhor? Suba para o nível 180, aguarde autorização como final. Ok, muito obrigado, 180 por enquanto. 6327. Ou 9280, tem que ser 4 mil pés. O ajuste no 0-1-0. 4.010, 9280. 3217, redução para 2109, desce até 5000, o ajuste no 0-0. 2-0-0 até 5000, 1-0-0, ajuste na 3217. Xané 6327, autorizado no final 180. Autorizado 180, 6327, grato. Eu acho que é mais de tango, tráfego passando em 3 horas, dias de milha, cruzando o nível 060, deixa para 4 mil pés, Boeing 737-800, tá bom. Assente, eu acho que é mais de tango. Estabilizado, nós estou localizador, já fizeram. Joker 06, completa final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. Chama na torre 118-95. Controle está 3217, não vai cumprir resistência de bom devido à redução. São 3-2, controle, boa tarde, Papá Romeu, Papá Alta Delta, decolado no perfil da PUCA, na sua escuta. Controle, Papá Alta Delta, contato radar, só para o nível 210, sai da PUCA. Sai da PUCA, subirão 210, Papá Alta Delta. 306, o trem chegado. Solo 35446. Fui, por gentileza. 4-6 na tripe. Quilo parte 3, tripe. Como? Ingresso na Kilo até o pátio 3. Kilo, pátio 3, 354, 43. Passa da sua esquerda, 4 milhas, mantendo 13 mil pés, um helicóptero lá, encerra Kilo, 7B, sentido oeste. Paciente 9280 vai atingir o 4 metros de 4 mil. Aguarde para prosseguir na descida 9280. Aguardando. Trip 5627, coordenando com a equipe de solo, tem um tráfego da companhia ingressando no 04 após autorizado push no parte 3. Azul 4113. Está autorizado o tratoramento até a posição meia dúzia e quando lá, livre o acionamento. E chama quando pronto para o táxi. A freira está ciente das instruções. Desça para 2.000 pés e informe estabilizado. 2.000 X-ray chama estabilizado 9280. Graus 159, livre pouso, piscina 0. Ok, 06, livre pouso. Voltado em voo no 075, acena identificação, chegada a mar e desça para o nível 050. Chegada a mar e descendo ao 050, voo no 075. Para morro, mil pés, decola da 17 no AXE, após decolagem, curva à direita, 0153 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Decolando o instrumento para a visão. Identificador 447, desça para 1500 pés na proa da rotatória, informe mais que o informe, aguarde transferência de comunicação. Para 1500, proa da rotatória, informe. Alfa Romeo Oscar, Mike Tango, curva direita para o 230, submite ao localizador. É, pronto, gente, né? Correção, Oscar, Mike Tango, curva esquerda para o 230, submite ao localizador. É. Decimal 95, altímetro marca 1010. E aí, Alfa, monitora, não chama. 1895, bom dia, senhor. Eu também. Salvador, trip 5241. Trip 5241, contato radar do ecológico, para 200, saída árvore. Ah, boa. Trip 5241, ascensão 200. Você consegue manter o perfil da saída árvore, o trip 5241? Afirmo. 3217 está livre ao final do ILS aqui, desça para 2.000 pés e informe estabilizado. 2.000, repassará estabilizado, está 3207. Estabilizado X-Ray, o 9280. O 9280, chame a sua em Salvador, 1895, tem um bom posto. 1895, bom trabalho. Indian Alpha, quando no ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1010. Indian Alpha, no ponto de espera, 118.95. 140, informe estabilizado, desça para 2.000 pés. É, Salvador, voo 9280, meia milha de estar, abaixar a travada. Já que é 06, no solo 50, esquerda, parte militar, acessando a frequência livre. 10, cumpre o perfil da saída da Eole da Bridge, onde intercepta, fez o Lula meia até o destino. Aciona 5003, controle 119.8. Autorizado para confins, ele jogou 340, decolando da, da 10, da 10, vai sair para a saída da EL, meia da Brise, e completa para o Peso Luno, 5003, transpõe 198, opera o futuro do 4187. Travado pós-autorizado, 10927. Boa tarde, estou aí, Oxané 6321, espera pronto. Gente, Oxané 6321, mantenha a posição. E agora, vocês para ingressar. Positivo, está mantendo a posição. Charlie Gol 1755, identifique chegada bom, fixe desse para 4000 pés, ajuste 1010. Utilizou, tá? 3217. 3217, reduza para a aproximação, chame a torre 11895, tem um bom posto. 71295. Oscar Mike Tango, atende o Mateus 2. Mike Tango informa estabilizado na final aí, elétrico. Voltará estabilizado na final, Oscar Mike Tango. Salvador, tá 3217 na final ILS X-Ray, baixar travada de visual. Tá 3217, número 2 para o pouso, continua a aproximação, guarda a pista livre. Pinegal na 009, o vento para cheque 100 com 2. Tiente, guardando a pista livre. Romeu, Papa, Hotel Delta, chame agora Recife, 12685, alterna 12545. 12585, boa. Boa. Ainda não, mas é em posição. Bruno, 3 pontos para o táxi, PD 125, autonomia 4 horas e 30, alterno Galeão. Seguir via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 118.95, altímetro marca 1010. Gente, via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 18.95, azul 4.13. Alô, Salvador, voo 9280. 9280, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, chamando de Juliette, 9280. Tá travado. Sim. Alfa Romeo, Oscar Mike Tango, completa a final do procedimento, chame a torre em Salvador, frequência 118.95. Vai completar o procedimento, chamando a torre 18, decimal 5, Oscar Mike Tango. Decimal 95. Decimal 95, já. Boa tarde, é o Papa Romeo, Oscar Mike Tango. Chamou controle, Oscar Mike Tango. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo, Oscar Mike Tango. Quilo Romeo, Oscar, o vento 080 graus, 959, livre de colagem da 17. Reduzindo o uniforme com uniforme. 180 tá bom ou controle? 1228, prossiga. 95, uniforme, marca uniforme, tem um bom pouso. Reduzir e chamar a torre em 11895, uniforme entre uniforme, boa. 17. Cruzado Fortaleza, 090, decola da 10, cumpre o perfil da saída lotar. Via Whisky 1, após decolagem, curva à esquerda. 5523 é o transponder, 119.8 controle. Uniforme, Mike, uniforme, mantenha a rotatória e aguarde 200 para seguir para a 17. Mantenha a rotatória aguardando o Mike, uniforme. Xené 6321, livre de decolagem da 10, vento 10 graus, 159. Iniciando, 6321, 10. 321. Então 3217, seu solo foi 56, solo 121 decimal 9. 219, tá, 3217. Salvador, o Oscar, como é que tá? Quilo Romeu Oscar, decolado 56, controle transfere 119.8. C5627, autorizado ali, ele mantém por 1-0. Lógico, Mike Tango, pro cancelamento. Afirmativo, tá presente e vai ingressar na perna do vento da 17. Sente, Lógico, Mike Tango, cancelado 56. Base curta pela direita da 17. Tango. Uniforme Mike uniforme, mantenha a rotatória e gosto de prosseguir pra 17. Vai, vai manter o uniforme. Oi, 4113 azul, pronto, espera pronto. A gente mantém o ponto de espera, o azul 4113. Já mantei, 4113. 75 está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000, informe o localizador, o ajuste no 009. Afirmativo, está autorizado descendo 2000, informará no localizador no 075. 57, controle transfere em 119.8. Está na voz, boa tarde, tá? Olha o Chané 6321 no Arbor. Chané 6321, boa tarde. Contato radar na decolagem. Mantenho o perfil da saída Arbor. Transição Elefa, suba para o nível 320. 320, Arbor Elefa, 6321. Azul 4113, após a rolagem do tráfego ali, mantém piscina 0. Gente, após a rolagem do aeronave ali, mantém na 10, azul 4113. E o Oscar Mike Tango está de base para ingressar final 1-7, baixado checado. Avistado, Oscar Mike Tango, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, 2-0. Tango. Pátio, Oscar Mike Tango? O pátio é o 4. Ok. Final 360, está visual com tráfego, o informe aqui no informe. Está autorizado a final da 17, a porta na vertical da RMAL. Informe lá aqui no informe. Porta vertical da RMAL, informe aqui no informe. C5627, decolador 59, controle transfere 119.8. 119, decimal 8. 198, 5627, obrigado. Muito boa tarde, trip 5627. Trip 5627, boa tarde, suba para o nível 190, saída Pucajamo, Pojamo, direto do DCT, direto da Cajamo. Boa! Acordei nível 170 para o trip 5627. Repartir na final da 7. Pode reduzir para aproximação, informa mais uniforme. Conforme então, uniforme mais uniforme, agora pista livre. Ciente, mais uniforme. Eu estou confirmando pessoas a bordo, por gentileza. 170, direto Aru. Gente, 170, direto Aru, 35627. Até a interseção hotel e quando lá chama a torre em 118.95. Final curta da 17, uniforme, máquina informe. Uniforme, máquina informe, autorizado pouso, fica no 7, vento 1-0 graus, 159. Nível pouso a 97, uniforme, máquina informe. Azul 4113, livre decolagem da 10, vento 1-0 graus, 159. Esse decolagem do 10 do 4113. Máquina forma no solo 01, qual o pátio? Ok, no qual a gestão é frequência livre. Juliette, indo para 4 pessoas a bordo, por gentileza. Ciente, está autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. João 06, informe ingressando no litoral sul, no farol da barra, João 06. Ciente, ali mantém o rumbo 28. Azul 4113, decolado ao 02, controle transfere em 119.8. De 98, muito obrigado, um bom domingo. 95, obrigado, uma boa tarde. Controle, muito boa tarde, Azul 4113, solicita liberação 130 a 20 milhas. Para descida com 755. 755, desço para 2000 pés, prezado sinal ILS, X-ray, forma estabilizada. Vamos lá, estabilizado, tá certo. Salvador, boa tarde, 355487, incidente da informação, papá, está no ideal terceiro. Boa tarde, 347, mantém escuta, o azul 4113, suba para o livro 320, autorizado direto Leda, sem restrições de altitude. Direto Leda, sem restrições, muito obrigado. 355487, desça para o nível 050, autorizado a chegada à mão, altímetro na 001. Autorizada a descida, no perfil da chegada, mas poderia confirmar o ajuste? 1-0-0, Mário. 1-0-0, Mário. Controle azul 4-1-3. Chega azul 4113. Por favor, solicita a possibilidade de voar para o farol e depois interceptar a subida. Negativo. Tenha descida subida, o azul 4113. Voa direto Leda, sem restrição de altitude. 190, vento 090 graus, 179. Firmativo, livre pouso, voo 0075. Boa tarde, Juliette, India Papá, visual com tráfego na final da 90. Após o mesmo ali, mantém. 288, boa. Controle de Salvador, 1-2-8. 1-2-8, contato radar na decolagem, suba para o nível 090, saída local. 28, sobe para o nível 090, saída local. Bono 755, atrás final ILS X-ray, dúvida velocidade de aproximação, chame torno 8, decima 95, bom ponto. 295, bom serviço, 755. Chané 6321, chame agora Centro Recife, 128, decima 8, tá bom. 128, decima 8, Centro Recife, 6321, obrigado. Oscar, informe para a descida. Meia.